eterno Pai, teu povo congregado, humilde em tom ao teu louvor aqui. No dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo, livro, ó grande Deus, tomamos com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer. Do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor. Espírito divino, dissipa as trevas destes corações, e com a luz do teu celeste ensino, vem aclarar as tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais querer.